ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, comigo Antônio Cláudio, vamos juntos até às 14 horas, sempre com a sua participação pelo 99124-8325, 99204-2222. Você pode enviar aí a sua pergunta para os nossos convidados até às 14 horas. Eu vou receber aqui hoje o presidente da Associação Comercial Industrial de Guaranés, o Paulo da Silva Carlos, o Paulinho. Daqui a pouquinho também eu converso com a Elina Jurema Costa, secretária de Saúde de Guaxupé. Vou bater um papo hoje também, pelo menos vamos fazer uma tentativa, né, de entrar em contato com o prefeito de Guaranés, o Laércio Sintra Nogueira, e o prefeito de Guaxupé e presidente da AMOG, Associação dos Municípios aqui da Baixa Mogiana, o Jarbas Corrêa Filho. Para começar a edição número 442 do programa Expresso, eu recebo mais uma vez, depois de um bom tempo, Dr. Walter Tizianel Júnior, delegado da Polícia Civil aqui de Guaranésia. Bom dia, Dr. Walter, seja muito bem-vindo ao Expresso. Bom dia a todos os ouvintes do Pássaro da Ilha. É um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Faz já um tempinho, né, que você veio aqui no programa, faz uns 2 anos ou mais, pois, né? Pois é, pois é. Quanto tempo já em Guaranés, doutor Walter? Agora em março, acho que vai fazer 10 anos. 10 anos já? 10 anos, o tempo passa muito rápido. O tempo passa rápido demais. É. Mas no começo era só Guaranésia, né? Ou não? Já... Eu comecei, na época eu respondi a Guaranésia e Arceburgo, porque Arceburgo fazia parte da regional aqui de Guaxupé. Aí depois teve uma reorganização e Arceburgo passou para a regional de Paraíso. Aí o delegado de Monte Santa que responde, acumulou lá. Lá. Aí hoje eu respondo aqui pro Guaranésia e pro Guaxupé, eu concorro ao plantão lá. E hoje, ainda bem que sobrou um tempinho pra gente no programa. Eu tô de plantão amanhã, dia 24 à noite, na virada de Natal. Natal geralmente tem muito problema. Sempre tem, né? Sempre principalmente tem, né? Embriaguez ao volante e Maria da Penha. É, né? Infelizmente. Problema cultural nosso aqui. São as principais ocorrências que a delegacia tem? Sim, de forma geral? Sim, 80%. É isso, Maria da Penha e questão de embriaguez ao volante. É um pouco de furto e um pouco de tráfico. Mas a maior parte de flagrante lavrado é Maria da Penha e embriaguez. 10 anos em Guaranésia. Cresceu muito a criminalidade? Aqui no nosso município, em particular? Sim, sim, cresce. Cresce, assim, eu até comento isso com as pessoas, que em 2007, um ano antes de eu chegar aqui, instaurava-se em média, 50 inquéritos por ano. Por ano. Hoje, quer dizer, 10 anos depois, eu instauro 30, 40 por mês. Então, se você for ver, o que era instaurado em um ano, a gente instaura aproximadamente em um mês. Então, você vê o tamanho da demanda hoje. Comparado a 10 anos, né? O que aconteceu, doutor? É um aumento mesmo da populacional e aumento da criminalidade mesmo, né? Infelizmente, é uma situação terrível, mas é crônica mesmo, não adianta. Não adianta querer tapar o sol. Não adianta. A população tá aí, tá sentindo. Principalmente coisa relacionada à droga, né? Porque a maior parte dos furtos hoje aqui em Guaranésia são praticados por menores e por usuários, né? De droga, porque eles querem, né? Tem que financiar o vício. Trabalhar, eles não trabalham. Eles não costumam gostar, não, de trabalhar. É melhor furtar mesmo. A vantagem, se é que se pode dizer isso, é que não são pessoas violentas. Eles não vão. A gente ainda tem. Não, eles não praticam roubo, vantagem. Eles praticam furto. Você deixou um tênis lá secando no varal da tua casa, eles uma calça. Vão pular lá e vão se não embora. Tiver ninguém, eles pegam furto. Ou entra na tua casa quando não tem ninguém. Mas isso, apesar de não ter violência propriamente contra a pessoa, é um transtorno danado, porque a pessoa luta, trabalha para ter, né, o seu patrimônio. Aí vai um cara desse e entra lá, bagunça a casa toda. É terrível. Infelizmente, é crônico, cada vez está aumentando. E não tem como barrar isso, não tem como parar isso, doutor Walter. E a tendência, pelo que você está me falando, é aumentar mais ainda. Na minha modesta opinião, é aumentar, porque eu não vejo nada na parte preventiva, educativa mesmo, sim, sendo feito. Tanto para impedir que o jovem comece a usar a droga ilícita, eu não vejo, não, por parte do Estado, né, enfim, até da sociedade mesmo, são pontos assim, são ações isoladas. Então não adianta, eu costumo falar que se você mistura farinha, ovo, vai dar bolo, não vai dar outra coisa. É. Então se você não, como é que você quer caminho diferente, se você está indo para o mesmo sentido, mesmo, vai ser a mesma coisa. Então a gente fica na verdade enxugando gelo, porque a polícia hoje, eu falo pela Polícia Civil, nós temos um problema sério também de efetivo, porque hoje o efetivo nosso é o mesmo da década de 80. População a cresceu. População, acho que triplicou. Os índices cresceram. Acho que já triplicou, salvo engano. Sim. Então, assim, e por outro lado, os governadores alegam que estão no limite da lei de responsabilidade fiscal, não é possível a contratação do número de policiais suficientes. Existe um estudo da própria CEPLAG, que é a Secretaria de Planejamento e Gestão aqui, dizendo que para a Polícia Civil atuar de uma maneira satisfatória, hein? Não é nem a ideal, teria que ter aproximadamente 18 mil homens. Hoje nós temos 9, salvo engano. É metade. Metade. Isso é o próprio Estado que diz, não é sindicato. Não, não. Então o déficit é grande. Estado sacramentando o seu erro, né? E isso acaba tendo uma consequência, porque eu falei agora há pouco que eu concorro ao plantão. Aí eu vou lá, domingo, 7 horas da noite eu entro no plantão. 7 horas da manhã da segunda-feira eu saio. Eu vou ter que ter folga disso. Aí, às vezes, a pessoa até chega aqui na delegacia no dia seguinte, cadê o delegado? Ela não tá aqui. Primeira coisa que o cara pensa, pô, vagabundo. Não trabalha. Não tá... Só que o povo não sabe que a gente concorre ao plantão. Não. Todo mundo. Em São Paulo, eu não sei se já chegou esse problema também lá, mas a informação que eu tenho, que é que até 3, 4 anos atrás, eles tinham equipes de plantão. Então, vamos supor, você pegava uma cidade, que nem Mococa, tinha lá duas, três equipes compostas por cada uma. Um delegado, um escrivão, dois, três investigadores. Que só concorriam ao plantão. Tá. Com isso, você libera os delegados do expediente para trabalhar de segunda a sexta, da hora que abre até a hora que fecha a delegacia. Isso Sim. aí acaba não atrasando a investigação. No nosso caso, agora em janeiro saiu a escala nossa, eu vou pegar 5 dias de plantão. Se você for calcular isso em folga, era quase um terço do mês. E quando eu fico de folga, a não ser que dê algum flagrante ou coisa assim, não vem nenhum delegado aqui dando andamento nas fica coisas tudo rotineiras. Parado, tudo parado. Trânsito, fica tudo parado. A não e ser acumulando. E acumula. É a mesma coisa férias. Tirei férias. Veio um delegado aqui me substituir. Ele vem uma ou duas vezes na semana, só para casos mais urgentes e tal. Entendeu? A hora que eu volto de férias, tá tudo acumulado. Por quê? Porque nós não temos um número suficiente de delegados. Isso é um problema que... E o Estado abriu a concurso agora, acho que para 80 vagas, eu não sei direito o número certinho. Mas se você falta for calcular... Um 18 mil. Não, se você for calcular, 18 mil é no total, né? Para delegados, acho que são 2 mil. Mas delegados aqui, acho que hoje tem acho que uns na ativa, acho que em torno de 900, não chega a mil. Precisaria ter 1.800, é o dobro. É o dobro. O dobro. Então, vai contratar acho que 80 agora. Só que se você for ver os que estão aposentando, que estão afastados, na verdade você troca 6 por meia dúzia. Então, paciência. Fica uma situação extremamente complicada e a gente deve estar falando aqui antes de entrar no ar. A população quer resposta, né, doutor Walter? Sim. Com razão, né? É frustrante não poder dar essa resposta? É terrível, porque... a gente, que nem aqui em Guaranésia, no organograma da polícia, comporta um delegado, um investigador, um escrivão, e 4 investigadores. Esses 4, na verdade, já é insuficiente. De qualquer maneira, nós estamos com 2. Certo, já está faltando 2 aí. Por quê? o seu Isaac, que na verdade ele era agente T, né? Era carcereiro, que já não tem problema de, né? Problema de saúde sério. Ele está afastado, já faz acho que uns 8 meses que ele está afastado, está esperando ser aposentado por invalidez mesmo, porque ele não tem condições de saúde, enfim, não tem mesmo. Então tem só o Argel e o Mauro. Qual que é o problema disso? Eles tiram plantão lá no Guaxupé do mesmo jeito que eu. Tem que tirar folga. Eles têm férias. Então, a hora que você vê, você passa a maior parte do ano com um investigador. Um só. E isso dificulta, porque o ideal é você ter pelo menos 2-3 equipes compostas por 2 investigadores para poder apurar o furto X, o roubo Y. Você faz equipes, né? Aqui, na verdade, a gente acaba, com toda a sinceridade, acaba, infelizmente, dando prioridade para os crimes mais graves. Furtos, então, nem tem como fazer a gente investigação. Tenta o que é possível, mas a quantidade de furto é impossível você apurar. Não tem como, com o efetivo que a gente tem hoje, não tem como. Então acaba priorizando os crimes, vamos prioriza investigar. Crimes violentos, né? Roubo, homicídio. O índice nosso de apuração de homicídio, faz 10 anos que eu tô aqui. É, salvo engano, teve um homicídio, só que, na verdade, até a gente tem dúvida se foi homicídio ou não, pelo resultado da necropsia, mas é que não teve apuração. O resto, todos têm 98% de índice de elucidação em homicídios. Certo. Número alto, né? Homicídio é um número bom. Porque geralmente homicídio tem algum vínculo, né? Roubo já dificulta um pouco, porque nós estamos numa região aqui que foi até criado o cinturão de segurança, porque é divisa com o estado de São Paulo. Então, hoje em dia, um cara pega uma moto dessas 300 cilindradas, ele vem de Mococa pra cá em minutos. Sim. Faz o que tem que fazer aqui e volta embora. Isso dificulta sobremaneira, né? A apuração, sabe? É complicado. E aí você não tem referência aqui pra investigação dentro da cidade, não, porque o cara é de outro estado. O cara fez estado, o serviço, né? E foi embora. E infelizmente tá assim. A própria Prata também sofre com isso, porque hoje você vê como é que tudo tem um lado bom e um lado ruim. A mobilidade hoje, que as motos proporcionam, por um lado é bom, por outro é ruim, porque hoje pro pessoal ir no lugar é rapidinho. E até a polícia chegar lá, não. Já era, já tá longe, né? Não é mole, não. Essas questões que a gente tem, então, de furtos, a população, então, não dá para passar nenhuma esperança que a gente vai conseguir, com investigação, chegar a quem comete esse delito. Não, na totalidade, né? Não tem como, não, né? Não, na totalidade. Infelizmente, a não ser que seja furtos meio que parecidos, e surge alguma suspeita. É. Do contrário. É porque o furto em si, já, se você não encontra os objetos furtados, ou se você não pega o autor logo após a prática do crime, é muito difícil se apurar esse tipo de coisa. É porque não é CSI, né, doutor? Não é aquele negócio dos Estados Unidos, do filme que a gente imagina. Não e é hoje acabou função, aquela época que o pessoal fazia, né? Enfim, hoje a gente não pode, a gente tem que atuar dentro da lei. Sim. Então o cara furta alguma coisa, ele vai lá, desova lá numa boca de fumo. A não ser que tenha alguma imagem captada por algum sistema de segurança, a não ser que tenha alguma testemunha. É difícil, porque você vai inquirir o cara, não fui eu, não foi. Como é que você prova que foi o cara? É difícil, a apuração de furto hoje é muito difícil. E drogas realmente é o grande problema que a gente tem, né, doutor Walter? Eu acredito que sim, porque assim, a droga, na verdade, é o fio condutor de todo tipo de crime, principalmente crime contra o patrimônio. Ela está no centro. Tudo gravita em torno da droga. Agora, como resolver isso? Eu humildemente confesso que eu não sei, porque você tem que impedir esse pessoal de entrar no mundo das drogas e de começar a usar a droga. Né? Porque depois que começa a usar. Lá na infância. Eu, particularmente, até costumo dizer que. Eu não sou estudioso disso, não sou especialista. Mas eu acho até que as campanhas antidrogas, elas vão por um caminho errado. Porque você vê lá o pessoal falando que droga é horrível, que droga é não sei o quê. Tá errado. Porque eu converso com muita gente que é usuária. E droga não é horrível. Droga é fantástico. É uma delícia. Qual que é o problema? Vai te custar a tua vida. É o preço dela, né? Então, toda vez que o Estado fala que droga é ruim, droga não, o cara vai lá e experimenta um crack, uma cocaína, ele tem uma sensação de prazer que ele nunca teve na vida. Aí o pessoal tá falando que é ruim, é uma delícia isso. E aí então, ele vai continuando, né? Então o que eu acho que o Estado tem que fazer? falar a verdade. Olha, droga vai te dar uma sensação muito boa. Tanto que ninguém é viciado em inchada. Uhum. Ninguém é viciado no cabo da inchada. Só que é o seguinte, vai te tirar a consciência, vai te deixar dependente e em 99% dos casos vai cuidar a tua vida, vai custar a tua vida. Sua família vai pro brejo. Tudo, vai, né? Então o cara tem que saber o preço que ele vai pagar por isso. Eu acho que a campanha antidroga tem que ser feita nesse sentido, explicando o custo que vai ser pro usuário se ele entrar nesse mundo. Então é por isso que essas campanhas elas devem ter como foco a meninada, uma criançada, doutor Paulo. É origem. Porque nós, já que somos adultos, olha, a gente vai ser meio difícil entender a situação. Para ser bem sincero, nessa área eu sou meio pessimista, cara. É. Então eu falo para você que você vê um usuário de crack, para ele se livrar desse vício, porque é crônico, assim, não existe cura, né, para vício. Você controla ele. Sim. Uma pessoa que é viciada em crack, ele não existe. Hoje não existe cura. Até hoje não. Você, tanto que o lema deles é só por hoje. É. Só por hoje eu não vou usar. Só por drogas, por quê? Todas elas, né? Todas elas. Desde a nicotina, inclusive, do cigarro. Como não existe cura, você vai controlar. Eu sou meio pessimista e cético com relação a isso, porque eu acho que não chega a 5% o número de usuários que conseguem realmente controlar o vício para a vida toda. Mas dia ou menos dia eles vão ter alguma recaída e volta tudo ao normal. Então, entendeu? O ideal seria não entrar. Não entrar. Aí entra essa questão das campanhas para criançada, né? O aí que é difícil que a gente não consegue então, fazer. Eu acho que algum psicólogo deveria elaborar alguma campanha que seja eficiente, porque eu confesso que eu não sei como. Eu fiz várias entrevistas aqui nos meses de setembro e outubro, doutor Walter, com o pessoal do o Serginho, da Dalete, presidente do Concep, pessoal do Conselho Tutelar, com o sargento Godoy, né, o Flávio Donizete Godoy, recebi também aqui o doutor Jovair, defensor público, a gente falou muito sobre essa questão de segurança pública, porque a gente estava muito assustado naquela época, continua, né, e vamos continuar pelo que o senhor está falando aí, assustado com essa questão de segurança. E a gente chegou aqui em alguns pontos, né, que bate justamente com o que o senhor está falando agora. Combate às drogas, a gente precisa de melhorar esse combate às drogas, a gente precisa de ter programas de prevenção que tire, né, as crianças das mãos dos traficantes, né, porque a maioria dos crimes que envolvem drogas tem um menor ali. Se ele não está envolvido com o crime, ele é colocado ali para proteger os adultos. Né? Uma coisa que até você, em off aqui, você me questionou tal. Essa questão de a população sabe quem comercializa, a polícia também, não faz nada. A dificuldade hoje é o seguinte: acabou aquela coisa do traficante ficar sentado em cima de um quilo de maconha e a polícia chegar e pegar. Não é assim. Hoje o que eles fazem? Eles acabam aliciando menores que escondem a maior parte da droga em algum terreno baldio ou coisa assim. Eles andam com duas, três pedrinhas de crack, duas, três buchinhas de maconha. Olha que a polícia dá o bote, a hora que dá o pega. Primeira coisa que eles falam, na linguagem dele, né, entre aspas, sou de menor e sou usuário. Acabou, tá liberado. É a única coisa que eles falam, tá certo? E chegam até a rir na cara do policial. Então, a dificuldade maior hoje é essa. Porque eles acabaram se aprimorando, né? Com a ajuda dos nossos políticos. Pois é, a legislação também, nesse sentido, Eu às vezes eu já tive opinião formada em dois, três sentidos, sabe? Uhum. Eu sei que o usuário tem que ser tratado como um doente, é uma questão de saúde pública. Mas por outro lado, rapaz, é o que eu tava falando. O cara ser usuário, mas trabalhar de segunda a sexta para manter o seu vício, eu acho ok. O problema é que, se me perdoa a expressão, mas esses vagabundos são usuários, mas não quer catar no cabo da enxada. Ele quer entrar na tua casa e furtar as tuas coisas. Aí eu já acho que é sem vergonhice. Então eu já acho que sai da questão da saúde pública e entra para um outro campo, entendeu? Porque eu conheço dois, três que são usuários, não dão trabalho para ninguém. Trabalham a semana toda. Inclusive é pintor, tudo. Até conheço ele, filho. Eu tenho um relacionamento bom com ele. E não dá trabalho para ninguém. Agora, a maior parte não. A maior parte é vagabundo mesmo. Então, é terrível isso. É, complicadíssimo. Vamos fazer um intervalo comercial e a gente volta já já batendo esse papo com o Dr. Walter, delegado da Polícia Civil aqui de Guaranésia, 11:39. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas. Daqui a pouquinho eu vou conversar com a secretária de saúde de Guaxupé, a Elina Jurema Costa, já já aqui na programação da Pássaro da Ilha FM. Estou aqui batendo papo com o Dr. Walter, delegado da Polícia Civil aqui de Guaranésia. É, antes a gente voltar a falar da questão da segurança, um outro assunto que eu gostaria até de comentar é a questão da carteira de identidade, Dr. Walter. Muita gente questiona aqui no programa, e aí a carteira de identidade, quando vai ser feita em Guaranésia? Como é que tá isso? Já tá sendo expedida aqui em Guaranésia ou ainda vai demorar um pouquinho? Então, ficou, desde quando eu cheguei aqui em 2008, o posto já estava desativado. É. Deu um probleminha técnico lá, enfim, extraviaram algumas cédulas, né? Do RG, enfim. E aí, enquanto não apurou isso aí, eles não permitiram a reabertura do posto de identificação. Nós conseguimos a reabertura técnica. A prefeitura daqui, na pessoa do prefeito, do Laércio, do vice-prefeito, do Diego, que é um parceirão nosso, eles batalharam e tal. Nós firmamos um convênio. Por quê? Porque tem que ceder um funcionário para fazer as identidades. A prefeitura cedeu. As impressoras, os computadores, a prefeitura já fez a licitação, já foram adquiridos. Já, salvo engano, acho que quinta-feira já foi até levado lá para a delegacia. Nós vamos ver como é que vai fazer para repartir, porque a sala onde vai ser feita é a mesma onde roda documento de trânsito de veículo. Certo. Enfim, mas aí é uma questão que a gente vai ver na hora lá. Só que, para efetivamente começar a produzir o RG, os aparelhos precisam estar devidamente instalados. Estando instalados, a gente tem que entrar em contato com o pessoal da Prodenge para configurar o link. E depois que tiver configurado o link, a gente tem que conseguir uma senha para o funcionário da prefeitura poder operar, porque o sistema funciona praticamente online. Então, eu só não dou uma data específica. Eu espero que logo no começo de janeiro, nos primeiros 15 dias, comece a funcionar. Mas eu só não dou uma data específica, porque eu vou depender desse pessoal da Prodenge para vir configurar, enfim. Mas a prefeitura, o pessoal da prefeitura foi muito bacana, muito solícito. E graças a eles que vai ser reativado o serviço aqui. E não fica muito acúmulo de função para a Polícia Civil, não? Porque não, emitir carteira de identidade, questões de trânsito, investigação. Não sobra muito para a polícia? Na verdade, não é função precípua da polícia, né? Tanto que, salvo engano, eu acho que é só Minas, e eu não sei se Santa Catarina já não mudou isso também, mas acho que Minas é um dos últimos estados em que o DETRAN ainda faz parte da organização da Polícia Civil. Na maior parte dos outros estados, tipo, um exemplo, vai São Paulo, já saiu da mão da Polícia Civil, criou-se uma autarquia, que é o DETRAN de São Paulo, e a Polícia Civil ficou com acesso aos dados para investigação, consegue entrar lá, puxar uma placa, enfim. Por quê? Porque não é função precípua da Polícia Civil confeccionar documento de trânsito, não é. Do mesmo jeito o RG, não é, tá certo? No âmbito federal, a Polícia Federal expede passaporte. Também não é função precípua da Polícia Federal, tá certo? Eu não sei se é interesse deles ficar com isso ou não, porque muitas não deveria ser não, assim, né? Muitas das vezes eles vêm como perda de espaço, enfim, aí até quer ficar com o serviço, mas a função precípua da Polícia Judiciária, tanto civil quanto federal, é investigação. É o principal produto. Tudo que for, até bem pouco tempo, a maior parte dos delegados era até diretor de presídio. É, graças a Deus também. Agora está praticamente solucionado isso. A administração dos presídios passou para o pessoal da SUAP, né? Superintendência de Assuntos Prisionais, que são próprios para isso, são treinados para isso. Né? Então, mas enfim, eu penso que o caminho futuro é a Polícia Civil ficar só com a função principal dela, que é a investigação. Caminho futuro é esse, caminho futuro é ter mais efetivo. Tenho essa esperança. Esperança. Pelo menos tem uma boa esperança. Exato. Já, doutor. Exato. Bota. A gente. Mas isso vai demorar muito, né? Vai. Infelizmente, né? Vai, porque aqui em Minas, especificamente, a impressão que eu tenho é que o Estado não tem condições financeiras, né, orçamentárias, de criar. Não tem condição nem de pagar seus funcionários. De criar uma autarquia em nível estadual para tocar isso aí. Então a gente acaba fazendo. Severino, né? É, e fazer o serviço. Palpa toda a obra, né? É, infelizmente, né? Tem que fazer. E aliás, me perdoa te interromper. Por favor. Uma das reclamações da Polícia Civil, até o pessoal do sindicato que reclama muito, é que seja revertida para a Polícia Civil uma porcentagem, nem que seja mínima, do que se arrecada no DETRAN. Porque o DETRAN é o segundo órgão em número de arrecadação, só perde para a Secretaria de Fazenda. E grana para quem faz o trabalho, não vem. Para a Polícia Civil não vem especificamente nada. Então, esse era um pleito e tal. Né? Enfim, eu não sei que pé que tá isso. Mas, paciência. Vamos aguardar então para o futuro. Mesma pois coisa, é. Né? É o único jeito. Vamos esperar o futuro, esperar olhar com esperança para esse futuro. A gente falou de segurança pública no primeiro bloco, vamos voltar a esse assunto, alguns temas que sempre a mídia aborda, a questão da legalização e das, principalmente da maconha, né, para uso recreativo. Você é a favor? Sim. Então, olha, isso aí eu confesso que eu já tive vários posicionamentos. Hoje... Aquilo que falou no bloco anterior, eu imaginei. Eu às vezes até fico pensando nisso, porque é uma guerra que o Estado já se mostrou incapaz de ganhar. Que eu estava te falando agora há pouco. Porque desde que o ser humano existe, ele usava drogas. Os índios usavam ervas. E isso nunca vai acabar. O ser humano sempre, um ou outro, sempre vai ter essa necessidade de procurar esse prazer... Né, de fugir da realidade, essa coisa. Então sempre vai ter usuário. E é a lei de mercado. Enquanto tiver demanda, que tiver procura, vai ter demanda. Então eu, conceitualmente, eu acho que o Estado não tem condições de ganhar essa batalha. A gente fica meio que enxugando o gelo, como eu já disse. Então eu não sei se o caminho melhor seria legalizar isso aí. E mais, eu acho que a única maneira de se acabar com o traficante é pelo bolso. Eu nos últimos tempos eu tô começando a pensar até que o Estado deveria até fornecer, do mesmo jeito que fornece uma camisinha no posto de saúde, fornecer uma cota mínima. Por quê? O usuário que tiver a cota mínima que ele vai buscar no posto de saúde, ele não vai precisar entrar na tua casa para furtar o seu laptop, para ir trocar em boca de fumo. Então você acaba quebrando o traficante pelo lado financeiro. Eu estou começando a pensar dessa maneira. Até bem pouco tempo atrás eu era absolutamente contra. Mas é aquela coisa. Tá, você contra. Tá, mas como é que o Estado vai fazer? O Estado não consegue, não, né? É impossível, rapaz. É impossível. O Brasil, especificamente. Olha o tanto de fronteira que tem. Como é que você... Não dá para controlar, né? Ué, a droga vem de fora. A cocaína vem, pasta base vem de fora. O Brasil não produz isso. Então você não consegue impedir. A Polícia Federal é impossível, pelo efetivo que ela tem, impedir Federal, a entrada de... O Exército, não dá. Então, é muito, então essa questão de legalização ou não, eu acho que o ponto central é o seguinte: o seu posicionamento é utópico ou é realista? Se for utópico, eu falo para você que o ideal é não liberar mesmo. Continua proibida. Mas na prática, eu tô começando colocando a pensar que eu acho que... Chão, realmente. Eu acho que sim. Estados Unidos, alguns estados são liberados, né? É, maconha. E virou realmente um produto de muito lucratividade, né? Pois é. Talvez o governo, na hora que começar a enxergar que isso pode dar lucro pro governo, será que ele libera? Então, é a mesma coisa jogo. É. Jogo eu sou a favor. Sim. Jogo eu sou a favor. Cassino. Por da quê? Da liberação. Sim, porque na verdade não vai ser inventado nada. O que, que os Estados Unidos fez? Você quer montar cassino? Perfeitamente, vai lá em Las Vegas, lá no deserto, lá em Nevada. Lá no... Monta lá. Por quê? Aqui no Brasil, vai montar? Perfeitamente, vai lá no sertão do Cariri. Você quer montar aqui em São Paulo, aqui em Higienópolis? Não. Vai lá desenvolver aquela área lá. Ah, mas vai ter lavagem de dinheiro? Não, mas é outra coisa. Aí você tenta combater isso aí. Porque lavagem de dinheiro que o cara quer fazer, se lavagem de dinheiro ocorre até em hotel. Sim, em qualquer lugar, né? A maior maneira de lavar é dinheiro, é hotel. Você tem um hotel lá com 50 vagas, você põe lá que está preenchido sempre, você lava dinheiro do mesmo jeito. É. Então, eu particularmente sou a favor da legalização, cassino, bingo, e a maior parte dos recursos amealhados com a arrecadação ser revertido para a segurança pública. Entendeu? Ah, mas tem um velhinho que são viciados. A exceção você trata. Você não pode tratar a exceção pela regra. É. A regra pela exceção, enfim. Sim. Então, eu, em questão de jogo, eu sou absolutamente favorável à legalização e à regulamentação. Entendeu? Já... Porque, na verdade, já existe. Sim, já existe. Entendeu? Já existe. A Caixa Econômica Federal tem lá o joguinho dela, tem até com os bichinhos lá tudo. Por que, que ela pode o bicheiro o não? Pode, entendeu? Né? Então, tem que regulamentar isso aí. Já que a gente está nessa linha aí, e a questão da maioridade penal? A maioridade também é outro assunto que no meu ponto de vista, se não me engano, acho que até a PEC 171, eu acho, eu não me recordo de cabeça, que eu acho que ela está caminhando num sentido bacana, que é o seguinte, reduzir para 16, para crimes hediondos, vai. Sim. Um homicídio qualificado, crimes graves, um latrocínio, que a mídia dá muita importância. Exato, né? Um latrocínio, um estupro. Por que, que eu sou a favor? Na verdade, eu sou a favor para esse tipo de crime até para 14, como é em muitos países menos aqui na reduzir, menos ainda. Por quê? O Código Penal nosso é de 1940. Código de Processo Penal, de 41. Outra realidade, outro era mundo. Era outro mundo, cara. Meu pai brinca, ele fala, ele caçou de estilingue até 20 anos. Hoje, essa molecada, rapaz, é... Ó, você vai me falar que hoje um moleque de 16 anos não sabe que ele não pode matar alguém? Não sabe que ele não pode estuprar uma menina? Claro que é diferente se você me falar de um crime contra a ordem econômica. Crime tributário. Aí é outra coisa. Então, eu acho que essa redução, ela vem em boa hora justamente por causa disso. Pega os crimes graves, né? Crimes violentos e abaixa a... Porque é o seguinte, que a população precisa entender. Um menor de 18 anos é considerado inimputável, por quê? Porque a lei presume que ele não tem o desenvolvimento mental completo. Sim. Até a pessoa fala, mas por que 18 anos? Porque, na verdade, teve a Convenção dos Direitos lá da Criança, a ONU recomendou 18 anos. Mas tem muitos países que, né, enfim... É diferente, né? Sim, são bem menores, a idade é bem menor. Então, essa presunção, hoje para nós aqui, ela é absoluta. Quer dizer... Um adolescente com 17 anos que pratica um homicídio, a lei presume de maneira absoluta que ele não tinha o entendimento do caráter da ilicitude que ele praticou. Por isso é que ele responde, na verdade, não por crime, mas sim por ato infracional. E ele não vai receber pena, ele vai receber medida socioeducativa. Eu acho que a coisa tem que ser atualizada, porque em 1940 era uma situação. Hoje é outra. Tem uma coisa que até é meio técnica, mas eu chamo escusa absolutória. O que, que é isso? Você tem 20 anos. Você mora com teu pai e com a tua mãe. Aí você tá viciado. Você usa cocaína. Aí você viu lá a carteira do teu pai. Você vai lá, pega o dinheiro, furta, vai embora. Em 1940, o legislador entendeu que isso aí era de foro íntimo. Você que resolva com o teu pai isso. Problema de vocês. Dentro ou seja, crime contra o patrimônio sem violência, ele é isento de pena. Não vai ser punido por isso. Então, semanalmente eu tenho esse tipo de problema na delegacia. A mãe chega lá e fala, não aguento mais. Meu filho já levou a batedeira, já levou não sei o quê. Eu quero que ele vá preso. Eu falo, minha senhora, em algum momento ele bateu na senhora para pegar isso? Ele roubou a senhora? Não, eu não percebo, ele leva as coisas embora. é exatamente essa situação. E as pessoas não entendem. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, 2017, entrando para 2018, é diferente de 1940. Questão de moral, de princípios, é diferente. Naquela época, o legislador entendeu que se não tiver violência ou grave ameaça contra a pessoa, você que se entenda com o teu filho. Hoje a situação é outra. Então, isso tem que ser alterado. É mesmo a questão da maioridade. Entendeu? Hoje, um adolescente de 16 anos... 15, 14 anos... Sem contar que eu não sei o que está acontecendo, rapaz. Eu tenho 1,65 m. Esse povo de 17 anos, uns cavalos de 2 metros de altura... E é o que eu falo, hoje em dia a informação chega muito rápido. Eles estão amadurecendo muito mais rápido. Tá certo? Aí a gente volta. Tem muitos deveres, mas a gente não tem deveres. Pois é. Né? A gente volta naquela questão das drogas, vamos supor. O posicionamento sobre a maioridade também tem esses, assim, dois viés. O primeiro, que é o fático, e o outro é doutrinário, enfim. O que o pessoal fala? Ah, reduzir para 16. O pessoal de 14 é que vai começar a cometer crime, ato infracional, enfim. E outra, onde vai colocar esse povo? Aí é outra coisa. É. Claro que para mudar isso aí, precisa tem que ter de estrutura. Ter essa estrutura que infelizmente a gente não tem ainda, né? Mas é porque não tem estrutura que você vai deixar um adolescente de 17 anos fazendo o que quer? Não dá, né? Então, eu acho o seguinte, pelo menos mude a legislação então e depois corre atrás do prejuízo. Vai construir presídio, vai construir o que tem que ser feito. Porque se você ficar nessa coisa de não adianta fazer isso porque não tem estrutura, não tem dinheiro, então vai virar um caos. É. E está caminhando para isso, infelizmente, né? Pois é. Janaína, bom dia, Antônio Cláudio. Gostaria muito de parabenizar o Dr. Walter pelo excelente trabalho e respeito para o nosso município. Vera também está mandando aqui um abraço, parabenizando você. Parabéns aí pelas palavras. Não colocou o nome aqui, lá tem que mandar o nome, gente, senão não dá para mim saber quem que é. Silvia também está te mandando os parabéns aqui, belas palavras aí do doutor. Valeu, Silvia, muito obrigado. Marcos também está lhe mandando um abraço. Para a população ajudar a Polícia Civil, como é que a população pode ajudar? Polícia Militar, a gente sabe que a gente tem um 90, tem, sim, outros canais lá, sim, que a população pode de alguma forma contribuir com o trabalho de prevenção, né? De prevenção da Polícia Militar, mas Polícia Civil, como é que a gente ajuda? Sim. Não, a maior ajuda que a gente pode ter é a colaboração da população, até no anonimato mesmo, não precisa nem ser via telefone, pode ir na delegacia, a gente não deixa nada registrado, que foi, porque é uma dificuldade que a gente tem essa. Às vezes, a tua casa foi furtada e o seu vizinho até viu quem foi. Só que ele tem medo, não quer me envolver. A gente está numa fase meio individualista. Então é aquela coisa. Ó, graças a Deus entrar, ainda bem que entrar na casa do vizinho, na minha não. Que sorte que eu dei. Amanhã vai ser na tua. Então eu gostaria que as pessoas colaborassem nesse sentido, porque eu garanto que a gente não vai chegar no suposto autor e falar assim, ó, foi o fulano que... Não vai, a gente guarda anonimato. E tem as vias também, tem telefone, tem 81, tem a maneira de denunciar anonimamente. Mas pode ir na delegacia, procura, a gente me procura lá, procura um dia que eu não estiver de folga, óbvio, né? Um dia que eu estiver na delegacia, eu recebo, assim, sem problema. Uma vez ou outra, que eu tô meio apertado, porque tem que relatar a enquete, enfim, então eu não posso ficar atendendo todo mundo, senão fica tudo parado lá. Mas pode procurar a delegacia. E a maior maneira de elucidação é a prova testemunhal, entendeu? É testemunha, é colaborar nesse sentido. Porque, de outra maneira, em termos de cobrança... Eu acho difícil, porque o Estado está sem recursos, né? Então a gente não tem esperança de aumento de efetivo numa época assim, tão próxima, não. Doutor, e a população cobra, é aqui, né? Vai, não cobra lá do Pimentel, não cobra do Temer, a cobrança vem aqui em cima da Polícia Militar, sim, a cobrança vem aqui em cima, sim, da Polícia Civil, talvez até um pouco mais em cima da Polícia Militar. Pela visibilidade. Pessoal de uniforme na rua toda hora. O senhor sente essa cobrança? Como, sim, é que o senhor reage, sim, a essa cobrança? Eu acho o seguinte, a cobrança da população nada mais é do que um exercício de um direito. Eles estão assim, cobertos de razão. Tem que cobrar mesmo. E eu, assim, até reconheço que o serviço da Polícia Civil está aquém do que deveria. A gente faz o que dá, porque eu, particularmente, tenho as minhas limitações, até de ordem intelectual, enfim, como todo mundo. Todo mundo, todos nós. A gente faz o que dá, sabe? Polícia Militar também, pô, os caras são guerreiros, sabe? Eles dão sangue mesmo. Tem a falha deles como todo mundo tem, enfim. Não acerta sempre, não. Então, assim, a gente faz o que pode. Agora, é uma coisa que eu acho estranho, se me permite, que é cultural. Uma vez eu vi um especialista em segurança falando isso e eu achei engraçado. Quando você vai num posto de saúde, o médico fala que não tem estrutura para atender corretamente, você fala, poxa, olha, governador, o pessoal não dá estrutura. Quando o pessoal reclama que a educação não está correta, que não é o que deve ser, os professores falam que não tem estrutura, que ganha mal, fala, pô, governador, não. Quando fala-se da segurança, quem são os culpados? O policial militar, o delegado. Quando o problema é segurança, ninguém cobra os governantes, o pessoal que está no executivo, o presidente da república, o governador. E a responsabilidade da segurança é deles. É dos estados, em parceria com a União, enfim. Então, assim, eu achei engraçado isso, porque realmente é isso. Quando tem problema médico e educacional, a população cobra, o governador, enfim, o presidente, enfim. Quando é a segurança, a culpa é dos policiais, mesmo sem estrutura. É um negócio engraçado. E a gente está no final da linha. Eu recebo gente lá na delegacia que não tem nada a ver com essa área criminal, o que elas querem. Por quê? A primeira coisa que a pessoa se socorre é da polícia. Eu vou falar com o delegado, por quê? Ah, porque o cara não pagou o aluguel da minha casa. Tá lá. Corre lá na delegacia. Eu, claro que eu acabo instruindo ele, procurar até o Dr. Jovair, né? Que é o defensor público, se a pessoa não tem condições de contratar um advogado, enfim. Eu instruo o que tem que ser feito. Mas a gente está na ponta da linha. Então todo mundo cobra isso. Essa cobrança que você fala é decorrente disso. Eu acho justa, só acho que a sociedade deveria se organizar um pouquinho mais na área da segurança e cobrar de quem deveria realmente, para aumento de estrutura, de condições de trabalho. Ano que vem temos eleição, né? Pois é. É hora da gente estudar melhor os candidatos. Tá difícil escolher um candidato. Tá difícil. Mas vamos tentar escolher pelo menos o menos pior, né? Porque tá complicado. Mas tudo é assim, viu? O pessoal fala muito, corrupção na polícia. Porque, na verdade, os governantes que estão, né, hoje em dia, eles, na verdade, eles são uma representação, claro, da sociedade. Sempre digo isso aqui no programa. Sempre, né? Então, eles não vieram de Marte, não. Nossa, então, colocamos essa. O Congresso que está lá é um espelho da sociedade, infelizmente. Sim. Porque é cultural nosso. É. A gente adora levar vantagem. Infelizmente, né? A gente adora levar vantagem. Essa que é a verdade. É. Entendeu? A gente adora. A gente gosta da coisa certinha pro outro. Pra nós, se puder quebrar um galho, dá um jeitinho. Tal. E isso tem que mudar. Só que é com o tempo. A mudança é lenta. Mas a gente tem que começar em algum momento. Sim, acho que agora tem é que começar. Momento, né? E eu costumo dizer o seguinte. Eu falo isso, assim, até sou pena de ser repetitivo. As pessoas podem falar na rua que eu sou incompetente, que eu sou incapaz, pode falar o que for, não sei. E às vezes até tem razão, muitas das vezes. Mas se falar que eu sou desonesto, aí eu falo pra você que você pode falar que é mentira, porque a pessoa tá falando besteira. Porque, e não digo isso como virtude, não. Eu acho que honestidade isso que é obrigação. É uma obrigação. Tá, né? Então, se um dia você ouvir que eu pedi um centavo pra fazer alguma coisa, pra rodar algum documento, pra fazer algum... Pode falar com certeza que a pessoa está mentindo. Porque o meu salário é pouco, mas eu vivo dele e eu não preciso de nada mais do que isso. É. Eu fico abismado, né? Nas campanhas políticas a gente vê muito isso, né? Sou honesto. Tá, é pré-requisito, bom, né? Tá virtude. Ó, a Cida, parabéns, doutor Walter, pelo trabalho, adoro você. Sou a Cida do Parque do Trevo. Um grande abraço, tá mandando aqui muito obrigado. Nossa amiga Cida, que tá ouvindo a programação. Andressa também tá mandando um abraço. Queria agradecer demais sua presença aqui no programa, viu, doutor Walter? Foi uma honra. E quero receber mais vezes. Assim que tiver lá o próximo, vamos combinando. A gente vai se falando aí, porque é sempre bom bater esse papo. Se for algum assunto específico, você me fala. Sem problema. Eu estou à disposição. E já quero aqui desejar um Feliz Natal a todos os ouvintes do Pássaro da Ilha. Aproveitar também um Feliz Ano Novo, próspero Ano Novo, que 2018 seja um pouco melhor que 2017, né? Com bastante esperança, doutor. Se Deus quiser, que melhore um pouco a economia, né? Isso, porque precisa, né? Tem muita gente desempregada e isso é terrível. Sim. Obrigado, doutor Walter. Muito obrigado. Feliz Natal pro senhor, para toda a sua família. Bom trabalho, né, no Natal. Pois é, um ótimo 2018. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos já falando sobre saúde agora. Vou conversar com a secretária de saúde de Guaxupé, a Elina, que já está aqui na Pássaro da LFM.